não faça e me abraça, que tudo vai passar. Amor, não custa tanto amar, é só deixar querer, é se entregar. Aconteceu sim, mas me perdoa, eu tropecei, errei à toa, e parando os seus braços, morrer de abraços, erro de novo, pra ter certeza de que sou seu. Me perdoa, eu tropecei, errei à toa, e para nos seus braços, morrer de abraços, erro de novo, pra ter certeza de que sou seu.